De corpo, alma, coração, você se deu. Por ele até de você mesmo se esqueceu. Por ele tantos sonhos você inventou. Foi ele, aquele que te conquistou com um olhar, que te jurou fidelidade no altar. Foi o amor que você sempre esperou. Você daria, se preciso, sua vida. Pra ele você foi bem mais que uma amiga. Por ele tudo sempre era pra depois. Te amava e te queria. Nas suas costas te enganava e te traía. Que encheu as malas de mentiras e se foi. Ele te deixou, te jogou no chão. Por ele tudo sempre era pra depois. Foi ele quem sua frente te amava e te queria. Nas suas costas te enganava e te traía. Encheu as malas de mentiras e se foi.